Marcão Bravo. Boa noite, 05, controle Salvador, ajuste 1022, chegada Mari, desça para 2000. Mari, 2000, boa noite, assim. Sim, de Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. De Alfa, livre alinhar e decolar, cabeceira 10, vento no 60 graus, 8 nós, o Chanel 6224. 3152 em aproximação, reduza o cheque trem, torre 1186. Motor 2186, 3152, Chile 6224, decola 58, chame o controle no 208, bom voo. Ono 208, boa noite, obrigado. De Salvador, Chile 6224. Luciano 224, o controle está em contato. 6224. Salvador, boa noite, até 3152, passando externo, contente de pouso baixo e checado. 3152, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 170 graus, 79. Autorizado pouso na 10 para o 3152. Controle, boa noite, MGF 5809. Web 5809 é o controle, ajuste no 022, direto Duna 2000 para ILS. Ok, 022, direto Duna ILS. Só posso aqui, não, obrigado? 2000, PEG. 2000, obrigado. Passará já aqui. São 3152, Paulo 01, libere a direita e prossegue ataques Alfa Juliette, portão meia dúzia. Libere a direita para o meia dúzia de Alfa Juliette. noite, 05, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS. Autorizado ILS, boa noite, ILS. Oceano 224, chame Recife 12685. Oceano 6224, Salvador em blind, chame Recife 12685. Uno 2685, 6224. Web 5809, estão autorizados a aproximação e ILM. Obrigado, 5809, só efetuando pequeno desvio à esquerda aqui, uma informação na nossa direita. Ciente. Boa noite, 05. Boa noite, 05, em aproximação, checa o trem, torre 1, 186. 186, gol, boa noite, 05. Salvador, boa noite 05, aproximação final da 190 contra a embaixada travada. 605, pouso autorizado, cabeceira 10, entra no 70 graus 89. Leve pouso, pistão 0, gol 1805. confirmando o vento para o voo? 170 graus com 7 nós. Obrigado. Boa noite, 05, na sala Zuno 1, segurando a sua direita, pode passar aqui via Alfa, chamando sua Juliette, mantendo a minha escuta, boa noite, 05. Gente, vai via Alfa, chamando sua Juliette, no 05. Salvador, muito boa noite, voo 943, chamação Bravo, perdeu contato com o centro Recife, está batendo o 160. Voo 1643, controle Salvador. Acione identificação, chegada BONF, desça para 2000, ajuste 1022. BONF, desça 2000, 1022, bom nome, baixar travado 5809. A gente vai abrir 5809, tráfego avistado, autorizar pouso pista 10, vento 180 graus com 10 nós. Tive pouso abjeto 5809. 8805, prossegue Juliette, portal 01. Juliette para o 01, 8805. Escuta 09, no sol azul, no meio à direita, pode prosseguir via Alfa, chama a Juliette, mantendo minha escuta. Alfa, Extra Juliette, nossa escuta. Juliette 509, estamos corrigindo, vai prosseguir para o pátio 3, ok? Alfa Kilo, pátio 3, posição 612, eu tento o sinalizador quando lá. Alfa Kilo, pátio 3, 612, obrigado. Controle de Salvador, cordial, bom dia, boa noite, né? É o Centro de Informação Bravo, tá 3600. 3600 é o controle, meu cordial. Vamos ajustar agora na 022, descer para 2000 pés, direto Duna para o ILS. 3600. 1022, direto Duna, que show! Luna 643, está autorizada a aproximação em LS. Sempre reportaremos que está apressado, Luna 643. 7-1-4, boa noite, cruzando 1-0 para 7-0. 7-1-4, desça para 2000 pés, chegada mar e ajuste na 022. 2000, 1-0-2-2, chegada mar, igual na 7-1-4.